Mike Bravo Lima, chame 1-2-1 no decimal 1. Ok, Mike Bravo Lima, bom dia. Para reboque, posição 107. Para remoto 1-2, autorizado, reporte ao término. Ok, Bravo Lima, remoto ao término. Salvador de Papa Romeu, Sierra November Vista. Papa Romeu, Sierra November Vista, Torre Salvador. Estabilizado o localizador. Prossegue pouso pista no zero? Preferência no 7, se possível. Gente, aguarde a autorização. Sierra November Vista, chame para o cancelamento do plano. November Vista. Salvador, Sierra November Vista, por cima da torcida, da presente, cancela, prossegue para a base da 17. Sierra November Vista, plano cancelado a 0358, autorizado circuito pela direita, pista 17, chame final. Sierra November Vista, passará. Gente, boa noite. Sierra November Vitor, pouso autorizado, pista no 7, vento no 30 graus, 099. Zero bebê Vitor solo aos 01 direita, papá EBTA, o estacional frequência livre. Tá Cara, você pode levar agora? Tá acordando, levar agora? Essa da torre. Boa noite, Centro 170 e ele é estabilizado no zero. Centro 170 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 08 nós. Ele pousa no zero, 3170. 3170 no solo 07, direita taxi Foxtrot, controle solo 12 do décima 1. Direita 211. Boa noite, está 3170, bro. 3170, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 14, posição 14, patrona. Alfa Juliette, canal Baixa Salvador, copia, copia Golf, Golf, Golf. Golf, Golf, prossiga. Baixa Salvador, copia Golf, Golf, Golf. Prossiga. Golf, Golf, Golf, fazendo um check de rádio. Alto e claro. Ok, obrigado. Papa, Papa, Papa, Papa, Charlie Mike. Papa, Papa, Charlie Mike, estou em Salvador. Está estabilizado, está duas milhas do externo. Seguinte, a intenção é pouso na pista no zero? Dá um no sete após o externo. Seguinte, chame para o cancelamento Alfa Charlie Mike. Ai. Proponha prosseguir no 7, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, plano cancelado aos 04 no 1, autorizado curva esquerda, circuito pela direita. Pista no 7, chame final. Para final, Alfa Charlie Mike. Agressão final do trem, baixa casa, Officer Mike. Officer Mike, pouso autorizado, pista no 7. Vento no 40 graus, 089. Autorizado, pouso no 7, Officer Mike. Charlie Mike no salão 14, autorizado backtrack, taxi até o parte 5, estacionar frequência livre. Obrigado, pessoal, por ter honrado a backtrack. Obrigado, boa noite.